me veio à mente um som. Não identifiquei, não. Peguei meu violão e comecei a dedilhar. Então eu me toquei que o som canção tão bela lembrava uma zoela que alguém vivia zoelar. Parei de dedilhar, pois minhas mãos tremeram. Ai, difícil confessar, promessas não poder pagar. Então eu me curvei, bati cabeça, oxalá, pra aquela que se foi, jurei jamais a alguém amar. E tem um novo amor, que é uma filha de Obá. E aquela canção era a zoela de Oxum. Oi, aê, eu, me valha o meu pai Olorum. O que é que eu vou fazer? Pedir malei meus orixás. Oxóssi, Nanã e Xabanã.